Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado a chincalhar com a vida moderna, a destruir tudo que tem a ver com o Brazilian Way of Life, que é o espaço onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos desabafos sobre a real necessidade de algumas coisas, inúteis principalmente, né? E óbvio que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas nhenhenhê que o mundo moderno tenta nos empurrar goela abaixo. Estamos cá, eu que sou o Alexandre Moreira, juntamente com o Walter Rezende. Já, acho que já falei algumas vezes aqui que eu odeio carro. E eu acho o carro um trambolho desnecessário, algo poluidor demais, acho que é muito caro. Você é um cicloativista. Não, muito pelo contrário, eu também odeio quem anda de bicicleta. Não vou botar um capacetezinho, joelheira, cotoveleira e short de lycra. Mas a gente tá tendo essa conversa na garagem aqui, no estúdio. Na garagem da sua casa, eu tô olhando pro seu automóvel nesse mas momento. Mas olha o estado que tá o bicho, né, cara? Obviamente que eu também não posso andar de transporte coletivo, porque eu não quero engravidar dentro de um ônibus. Ou seja, eu tenho que usar o carro. Mas pra mim o carro é apenas isso mesmo, é um meio de transporte. Eu não tenho frescura nenhuma com carro, eu não sigo aquele slogan do posto de gasolina que diz que brasileiro é apaixonado por carro. Mas isso não é nenhuma crítica, não. Quem gosta aí, trata o seu possante ali como se fosse o amor da sua vida. Eu sou muito relaxado, olha, cara, eu quase não troco o óleo do carro, eu esqueço de trocar óleo, eu não boto água. Não. Às vezes, ele já fundiu o motor. Já, exato, por falta de óleo. Falta de óleo. Às vezes, manja quando tem uma cagada de passarinho no vidro do carro e você precisa recorrer àquela... Aquele lance de jogar água ali no vidro pra você limpar, e nunca tem água naquela porra. Enfim, eu sou muito relaxado mesmo. Inclusive, lavar o carro hoje, eu pareço um cara foda, assim. Um cara consciente, né? Que não gasta água. Lavando o principalmente veículo. Nos dias atuais. Mas o meu carro, ele é lavado, sério. Eu devo lavar o carro duas vezes por ano, ou seja, é um banho semestral que o meu pequeno surfista prateado leva. Tem algo que me incomoda muito, é essa relação homem e máquina, e principalmente quando o cidadão é daquela espécie que ele acha que o carro aumenta o pênis dele, né? Sim. Tem cara que acha que o carro é um enlarge your penis, né? Sim, sempre tem. E, né? Tem muito cara assim, ele acha que dentro do carro dele ele passa a ser o cara mais fodão do mundo, que ninguém pode passar por cima dele, que ele é o cara e tal. E já falamos aqui que hoje em dia existem muitos carros pela rua, né? As pessoas podem comprar carros com mais facilidade e tal. E isso, o carro virou ali um sinal de poder, um sinal de status, um sinal de machismo alfa, eu diria. Acontece que também existem as Maria Gasolinas, né? Aquelas moças que acabam mesmo curtindo ali um lance do cara que tem o carro. E aí isso faz com que o cara, de fato, se transforme na pica da galáxia e aí consegue o seu objetivo, né? Tendo o carro, lavando o carro e periquetando, enfim. Mas o pior de tudo isso, o que eu acho, são esses caras que, além, né, de ter essa relação quase íntima ali com o escapamento do carro, são os cidadãos que tunam os seus carros. Deve, né? Queimar o pau. Aquela galera que tuna o carro, né, que daí gasta uma fortuna. Tuna, e que o carro fica parecendo um carro alegórico, e obviamente que muita gente fala que isso é apenas um hobby, e o que é dali de alguma maneira racional é ganhar potência no som. Aí o filho da puta mete uma roda no carro e ele diz que a roda gaúcha é pra dar mais estabilidade. Uma roda gaúcha existe ainda? Sei lá, eu nem conheço porra nenhuma desse tipo. Enfim, começa a querer dar ares racionais a essa besteira toda. Então eu quero avisar, se você gosta de carros e você tem essa relação de emperequetar o danado, saibam que os nossos socos nesse carnaval serão esses carros alegóricos que perambulam pelas ruas, aqueles que são rebaixados, com aerofólios, cores berrantes, sonzeira no talo, né, cara? O que tem de idiota aí dirigindo com sonzeira no talo. O pau vai ser nessa galerinha que curte carro tunado, Walter Rezende. Você tá falando aí, Alexandre, de carro tunado, que odeia, não sei o que lá. Eu me lembro muito bem de uma Saveiro que você tinha. Que ela... Eu vou até antes. Você tinha um Fusca que ele era todo cheio de parecia um jegue de cigano. Todo enfeitado, todo não sei o que lá. Não. E a Saveiro, né, que você tinha, toda fantasiada também. Eu não tô reconhecendo você. Essa sua contradição. Não, mas eu tinha 17 anos, né, Paulo? Quando eu tinha esses carros aí, achava que isso dava algum valor a mais, que aumentava o meu pênis. Como nunca aumentou, eu parei ali na Saveiro. Mas nada disso, eu nunca tunei carro, não, cara. Os meus carros eram... Eu cuidava dos carros. Mas a Saveiro arrastava no chão. Não. Uma coisa que eu fico puto. Veja você, São Paulo é uma cidade quase que abandonada pelo governo municipal e estadual. Então, buracos na rua, lombadas, as ruas são bem ruins, né? Sim. Em muitos lugares. Aí, o cara vai, me compra um Fiesta. Tá. Só cair no chão. Não molas. Sem mola, no chão, um dedo do chão. E põe aquelas luzes coloridas, um puta de um som alto, um pneu, cara. Pneu, o perfil do pneu dá um dedo. É, já vi isso, cara. Saca? Deve custar um pneu daquele, daria pra eu comprar um carro. Meu eu compraria fácil. O pneu parece uma fita isolante colocada na roda, de tão Olha, fino que é. Tem. Fininho. Aí o cara pega essa porra, vá, tô abafando e tal, eu sou foda, e vai andar na bosta da rua, do buraco, e vai andar a 2 por hora. Esse maldito tá na tua frente, exatamente. E fica na tua frente, e devagarinho, indo torto. Você é um babaca. Você é um babaca, porque você compra essa bosta, você mora num lugar horrível, você não mora... Paga mais de IPVA do que de IPTU, seu desgraçado. Seu bosta, para com essa merda, seu imbecil. Aliás, o hobby de tunar carros, né, apesar de idiota, é bem democrático. Em todas as camadas sociais, deparamos aí com carros incrementados demais. Quem circula pelos bairros abastados de São Paulo pode dar de frente, né, com um Porsche Cayenne que custa 1 milhão. E esse carro só de acessório tem aí mais de 500 mil reais. Por outro lado, você atravessa a ponte, né, e vai até o Grajaú, se depara com um Gol Batedeira, ano 85, motorização a ar, né, que vale 1.800 reais, porém, só de faróis Xenon, não sei como é que se pronuncia. Eles funcionam... Vou dar uma dica pra você que gosta dessa bosta. Eles são bons nas BMWs que vêm com ele de fábrica. Você que tem um Gol quadrado. Passat. Passat velho, não novo. Né? É, ou qualquer coisa assim, qualquer carro. Aí você vai lá na autopeça e fala, me dá um... Xenon. Eu quero o mais barato, seu filho da puta. Anda com o farol alto, que é a mesma merda. Você vai cegar igualzinho, cara. Então para com essa porra. Eu odeio quem usa farol Xenon num Fusca. Muitas outras coisas não tem função nenhuma. Enfim, aerofólio. Os caras botaram aerofólio. Gente, você tem um carro 1.000, seu filho da puta. Pra que estabilidade? Não importa. Acha que o teu carro vai levantar voo, maldito? Você acha que ele vai sair de traseira? Não vai. O teu carro é uma bosta. Não precisa disso. Pode crer, cara. Que ridículo. Eu tenho vontade. Eu, no Fusca, eu tinha um no painel. Mas isso veio no Fusca, viu, Walter? Você falou aí. Tinha um painel com um monte de relógio, cara. Como se parecia que eu tava pilotando um MiG. Porque aquela desgraça, aquele monte de farol. Ah, mas aquilo ali é pra cá, a pressão dos pneus, é a temperatura de fora, a temperatura do de motor. Dentro. Era um monte de relógio. Não sei pra que medir. Era relógio, um marcando a hora em São Paulo, o outro na Guatemala. Outro em Diadema. Muito bom. Sem falar o som, cara. Aí o cara gasta... Eu tenho certeza que o som do maldito do cara custa 2 vezes o carro dele. Eu tenho certeza também. A minha esposa fala a seguinte frase: quem tem o melhor aparelho de som tem o pior gosto musical. É verdade. É verdade. Puta que pariu. O cara pega o Chevette, custa 2 mil reais, faz um financiamento de carnê grosso, isso, coloca lá 5 mil reais de equipamento, vai pagar até o final da vida dele. Aí Aí esse filho da puta para o Chevette e abre o porta-mala no último volume. Eu queria quebrando um milhão de delays, cara, de silêncio, de trânsito. Exatamente. E a tua casa treme a janela quando o maldito passa. Puta que... Eu queria ter uma flecha. Isso eu já tenho, mas eu não tô usando. Quando eu passo um porta-mala aberto desse assim, tem uma aglomeração de imbecis ali, balançando. Não tá de jogar um saco de mijo? Exatamente. A minha vontade é catar um saco de urina de 5 litros e jogar naquela merda, naquele porta-mala. Do Gol Bolinha, filho da puta, cara, que raiva. A expressão tanning, né, que tem a sua raiz ali na língua inglesa, que é algo como afinação, né, otimização e o cacete A4. O pessoal usa muito car tanning, né, que é a personalização do carro e tal. Isso surgiu como um passatempo, né, alterar as características ali do automóvel e levar ali a um nível de personalização extrema. No contexto, na verdade, costuma-se imprimir ao automóvel um pouco de personalidade do seu dono. Ou seja, os caras deviam botar chifre, porque tem aquela galera que tunava os carros, os texanos, aqueles fazendeiros texanos, sim, botavam um chifre na frente do carro. Isso sim é personalizado. Exatamente. Você que faz isso deve ter chifres também, porque nenhuma mulher aguenta o tempo todo. A ideia dos caras é achar que vai conseguir mulheres, né, com o carro, como eu falei. Mas o fato de tunar carro surgiu, reza a lenda, que surgiu na França, olha só, cara. E os americanos e japoneses que difundiram mais. Japoneses adoram isso. Adora dar uma tunada. Aqui no Brasil, a coisa começou no começo dos anos 00, assim que a franquia de filmes Velozes e Furiosos aportou ali com os seus carros envenenados e tal. Mas isso vem bem antes. Não, viu? Vem muito antes, exatamente. Mas o nome, tanning, né, se deu a isso. Mas então, eu me lembro que assim que essa franquia Velozes, eu nunca assisti nunca vi um desses filmes. E aí um cidadão da minha rua, não vou contar essa história agora, só vou citar pra eu contar essa história mais pro final. O Risadinha montou um carro. Tinha um carro verde que era famoso. Era o que? Era um Honda Civic verde? Eu sei que era um Honda, mas então, não sei. O Risadinha montou exatamente igual. Igualzinho. Cara. Igual. Uma luz embaixo. É uma réplica. Risadinha ganhou esse apelido já na primeira série. Estudei com ele. Ele morava na mesma rua que eu e a gente estudou desde o pré até, acho que a oitava série. Risadinha da mesma categoria de pessoas que o Camisinha. Olha, sim, só, Camisinha, Risadinha. Enfim, o Risadinha, ele era um cara muito, mas muito quieto. E a única reação que ele tinha era dar uma pequena risadinha, né? E era o cara que mais sofria bullying na escola, assim. Sabe aquele cara que é o paga-lanche, que a galera chuta a mochila? Ele sempre foi... Troca-troca. Não, acho que nem isso. Ele era zoado e ponto, acabou. E era quieto que soltava uma pequena risadinha sempre. Enfim, corta, acelera no tempo, Risadinha virou um adulto da mesma espécie, né, sempre ali, soltando a sua risadinha e tal, e muito recatado, não pegava ninguém, sabe, você nunca via aquele cara, toda molecada falando, a gostosa da rua, né, Risadinha nada, não. Acelera um pouco mais no tempo, aí começaram, já falando no começo dos anos 2000. No DeLorean com roda gaúcha. Começando a já falar ali do começo dos anos 2000, me falaram, cara, você já viu o carro do Risadinha? Eu falei, não vi, dá uma sacada a qualquer hora. Velozes e Furiosos. Vin Diesel que é o motorista? Exatamente. O Risadinha simplesmente montou... Era uma réplica, exatamente. As mesmas marcas de pneu, de roda, ele importava. Peças vinham importadas do Japão. Carro turbo. Tudo. É engraçado, um parênteses aqui no seu comentário. Quando você coloca um turbo, né, no seu motor, tá, ele fica dentro do capô. Isso. Ninguém tá vendo. Exato. E o lance dessa merda toda é as pessoas verem. Exato. Aí o que o sujeito faz pra fazer com que as pessoas descubram que tem um turbo dentro daquele capô? Coloca um relógio gigante, exato, do turbo, exato, no painel grudado do vidro. Do vidro, isso. Pra isso, você ver em qualquer posição. Exatamente. E o Risadinha, cara, com essa caranga invocada, ele começou a ser chamado para participar dessas feiras automotivas. O carro dele... Aí os caras falam assim, a gente quer expor aqui o nosso som. Sim. Levava o carro dele, instalava o som no carro dele, e assim foi. Começou a ganhar grana da galera de pneus, e ele começou a ganhar uma puta de uma grana com esse carro. Mas ele tinha gasto, na época, 100 mil reais para deixar... 100 mil reais? 100 pratas para deixar o carro exatamente igual. E o Risadinha continuava nesse mesmo ritmo ali. Não pegava ninguém, não sei o quê. Começou a pegar quem? Aquelas modelos de... Aquelas de gostosas evento, de evento, exatamente. Então, ele sempre tava com uma mulher daquela, com a calça de lycra socada ali e tal, sabe? E o Risadinha começou a ficar famoso em pegar garotas. Corta, bota um pouco mais pra frente. Caralho. Risadinha, cara, aí tinha uma garota na rua que todo mundo arrastava o caminhão de merda e ninguém conseguia chegar perto dessa moça. Adivinha quem pegou? Risadinha. Risadinha, cara. Até hoje o Risadinha está com essa moça e agora ele tá montando uma Veco. Ouvi falar um pouco tempo atrás que ele tá montando um Maverick e já tá gastando 150 pratas no Maverick. Ao contrário de uma história que um brother meu contou, que tinha um fulano na rua dele lá, que o cara já era o gostosão, manja. E o cara tentou transformar ali a sua picape Montana. Diz que até a parte traseira da Montana do cara era só sonorização. Manja ali, na onde deveria ser a caçamba. Não dá pra carregar nem um botijão de gás. Sonorização. Mas olha que ótimo. O que aconteceu com esse cidadão é excelente. Diz que uma certa vez ele tava muito louco de alguma coisa e tal, e tinha pego uma mina e começaram ali a dar uns beijos no carro e blá blá blá blá blá blá, e a mina começou a fazer um sexo oral nele, e ele a 150 por hora na marginal, alguma coisa assim, disse que a menina, sei lá, deu-lhe uma mordida talvez e cacetou o carro. Enfim, acordaram os dois num hospital. E aí, a hora que foram ver o RG, do outro lado era um rapaz. Ô, oh, ah, mijou na comadre. Isso aí diz que virou um rebuliço na rua, não sei o que. Até o pai do cara tomou o carro dele. Você vai ficar comendo viado, sabe, andando com esse carro pra pegar viado. Então você que tem montando, amigão, fique esperto, você pode estar pegando. Mulher com badalo. É uma mulher com badalo. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês ficarão informados sobre os próximos temas do nosso podcast. Deste jeito dá pra mandar histórias para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. O feed para vocês assinarem no seu iTunes e qualquer outro agregador é só clicar no botão sobre da nossa fanpage, que está lá, é The Copy Paste. Nosso podcast também está aberto para bandas independentes. É só entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com. Nesta semana temos Tangerine Poetries, que nos mandou material. Sobe aí, Krausebeck. Então, você falou que é do começo dos anos 2000, mas anterior a isso, eu lembro quando eu estava no colegial, tá, tinha uma febre. Que fique claro, isso é muito antes dos anos 2000. É muito, mas muito antes, nos anos 80, tá, tinha uma febre que era pintar o painel do carro com cores malucas e colocar depois uma lâmpada. Tinha um cara que estudava comigo. Luz negra. Era luz negra? Era uma luz negra que botava e ficava meio roxo. Isso. Assim, né? Tinha um cara que estudava comigo, ele também ganhou. Uma vez eu quase peguei uma mulher por causa de uma luz negra dessa. Não tava no meu carro, tava no carro do amigo meu. Conta a história que eu vou contar a história. Então, e você conhece a mulher. Você conhece o marido da mulher, ex-marido da mulher. E você conhece bem, viu? Que ele te paga o salário hoje. Mas vai lá, continua sem nada, aí. Sem nada disso. Então, ele pegava, ele desmontava painéis de carro e fazia pinturas, tá, abstratas, assim. Ele julgava que ele tinha algum talento. Eu vou falar, esse cara trabalhava na VASP. Olha só. O nome dele, puta, eu esqueci o nome dele. Ele era office boy da VASP. O que ele fazia? Todo dia, ele fazia um esqueminha lá que ele roubava o dinheiro do táxi. Olha só. Ele conseguiu comprar um carro só com dinheiro de táxi que ele roubava. Ele tinha menos de 17 anos, com certeza. Ele comprou um carro com dinheiro. Não é à toa que a VASP faliu. Lógico, culpa do Walter. E Canedo. Desde aquela época, isso já existia. E aí tunava. Mas olha só, tinha um camarada meu, finado, ele morreu mesmo. Finado Henrique, ele tinha um Voyage. Voyage também, motorização eu odeio quando eles falam voyageira. Voyageira. Vai pra puta. É combosa, voyageira, odeio. Gozeira. Opaleira. Como é que é? Opaleira. Opaleira. Opaleira, exatamente. Que merda, cara. O Henrique tinha uma voyageira e fomos para a Ilha Bela. E a voyageira do Henrique era toda incrementada, tunada, seja lá que nome queiram dar. E a gente tá lá em Ilha Bela e tava uma noite, um trânsito do inferno. E na balsa. Não, já tínhamos atravessado a balsa. E o painel do carro do Henrique, obviamente que à noite dava um rolê com aquela bosta lá. Pra ver se comia alguém. Naquela aeronave lá, né? Uhum. Tentando ver se. E tava um trânsito do inferno, eu e o Henrique ali dentro, som alto, aquela coisa. Passa uma moça e fala: olha que legal! A luz negra do painel. E a hora que eu vi, era uma loira bonita assim e tal. E eu falei: puta, não é que eu tô pensando. Não pode ser. A filha da garota de Ipanema. Ok! Ela ficou encantada com aquela luz negra, queria saber como é que era aquilo. E o Henrique explicando. E ela tava com uma amiga. E o Henrique: ah, entra aqui pra dar uma volta com a gente. Ela: não. Ela não ia entrar numa bosta de um voyage velho, né, cara? Não, nem fui. Mas a filha da Elô Pinheiro lá, hoje tá com o César Tralli. Se chegar nela, qualquer revista Caras e perguntar: ah, ali em 94, o que você tava fazendo lá em... Ah, eu tava olhando um carro tunado lá de dois rapazes. Mas aí você não conseguiu pegar. Foi mais perto que eu cheguei de uma celebridade, foi isso aí, com uma luz negra. Não, mas... não, teve mais vezes. Não, abafa. Teve mais vezes. E voltando mais no tempo ainda... A gente tunava as bicicletas. Tunava a bicicleta, né, cara? Eu lembro, puta, e era um monte de estupidez. Uns canudinhos de refresco que ia nas rodas. Nos aros, né? Nos raios, exatamente. Uma escova, saca? Uma escova. De limpar banheiro? Sim, uma circular, que, né? Você botava ali também. No cubo. Não sei pra quê. E aquelas fitinhas malditas que você botava no guidon. No guidon ali, na manopla, canopla, sei lá como chamava aquilo. Manopla, eu acho. E a capa do banco. Capa do Palmeiras, do Corinthians. Exato. E o para-barro também, né? Que botava um para-barro que tinha até umas lanterninhas. Olho de gato. Exatamente. Caprichado. O sujeito comprava uma barra forte que já era uma bosta. Era feia como a fome. E conseguia amaldiçoar muito mais ainda, cara. Era aquela merda. Era uma desgraça. E tunava a bicicleta. Ou seja, tava no nosso... Na nossa história ali. A gente recebeu um e-mail aqui, Walter, do Adalberto Mendes. Ele mandou a seguinte história sobre tuning na vida dele. Nos anos 90, meu irmão tinha um Passat 80 e poucos e gastou tubos para tunar o danado. Rodas gaúchas, aerofólio, painel com luz negra, bancos Recaro. Isso era uma instituição, Banco Recaro. Quem tinha Banco Recaro no carro achava que tinha um pau de 38 centímetros. Verdade. Enfim, a nave ficou realmente invocada. Odeio esse nome. E a nave. Eu odeio também, que é suave na nave. Enfim. E até que ele conseguiu umas pererecas a mais com a sua passateira. Só que nessa de tentar pegar todas, certa vez ele parou numa rua do Butantã, abordando duas moças... Comeu um c*** de um traveco. Que pareciam estar extasiadas com o Besouro Verde, que era o nome que era dado ao Passat. O trouxa do meu irmão botou as duas moças pra dentro, e dois semáforos depois... Uma delas sacou um 38 e nunca mais tivemos notícias do Passat. Muito bom. Excelente. A ouvinte Patrícia Urso nos contou o seguinte, abre aspas. Meu pai tinha um Fusca rosa tunado que ele amava. O problema era que ele ganhou um apelido que meu pai odiava, Penélope Charmosa. Puta, mas não dá pra ter um Fusca rosa, sujeito que é macho, não, né? Não, realmente não. Um pai de família, um cidadão que deve ter o sobrenome Urso, né, cara? Não dá. Voltando ao e-mail. Urso, hoje em dia dá pra ter. Clube dos Ursos. Voltando ao e-mail. Uma vez gritaram de dentro de um bar: lá vem a Penélope. Meu velho não hesitou, entrou com o Fusca dentro do bar para atropelar o bêbado que tinha xingado ele. Eu acho que ele tinha menos de 17 anos também. Provavelmente. Impossível. Tem um camarada meu que contou uma história um tempo atrás aí, fantástica, e disse que um cidadão da rua dele lá, o cara tinha uma bosta de um carro velho, não sei se era uma Brasília, se era uma Variante 2, alguma coisa assim. E o cara mandou uma carta pro Luciano Huck, manja? Pro Pimp My Car lá. Lata Velha. E o cara mandou uma carta. E eu não sei se você já assistiu alguma vez, o Luciano Huck, ele tentava depois, quando ele vinha pra conseguir pra fazer a parada do cara, ele vinha sempre disfarçado de alguma coisa, sim, né? Sim. Montava-se um teatro ali. E o que acontece é que esse amigo meu e os outros caras fizeram aprontaram isso com o cara. Aí um dia o cara tava no bar, a variante 2 dele na frente do bar lá. Chegou o narigudo de macaco. Não, e chegaram disfarçados lá de não sei o que, tal. O narigudo de peruca. Nitidamente com uma roupa tosca, assim, sabe? Pra mostrar que era... E pra fingir que era o Luciano Huck. O cara, a primeira reação do dono da variante, ele falou assim, puta, é o Luciano Huck. E eu tenho que fingir que não é ele. Então o cara se tocou que era o Luciano Huck, mas ele quis fingir que não era pra cair na fingir que tava caindo na pegadinha. E a galera do bar começou, cara, uma galera já achou, Luciano Huck. Diz que juntou uma galera na rua e todo mundo achou, Luciano Huck. aí a gente chegou lá, fez as perguntas do carro e blá blá blá, fingindo aquela voz anasalada. E aí o cara já começou a chorar. Luciano Huck, eu sei que é você. Não era porra nenhuma. Enfim, o cara nunca conseguiu. Eu adoro essas brincadeiras que a pessoa acha que tá se dando bem. Tomou no fusguete. Tomou, né, no rabo.